3:05, estou recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Sônia, que vem conversar com a gente, a doutora Sônia Januário, falando sobre, nós estamos aqui no mês, falando ainda sobre comemoração do dia das mulheres, né? A gente deixa março durante o mês inteiro para comemorar, para reivindicar, para também falar dos direitos da mulher, e a doutora Sônia fala com bastante propriedade nisso. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, Cris, é um prazer estar aqui no teu programa. A gente estava comentando até com relação ao trânsito, né? Dando informações isso. Aqui, a senhora dizendo, realmente o trânsito em Foz do Iguaçu está caótico. Está caótico. Para vir da Vila, aqui o que a gente fazia antes em 6, 8 minutos, hoje eu demoro 20 minutos. É verdade, até porque a gente só está utilizando isso. Agora esta via só, a Avenida JK já tá com jeito de cidade grande, já. Foz do Iguaçu, né, doutora? Não, semana, hoje é segunda-feira. Eu demorei 25 minutos para descer a Avenida Brasil. Estava assim, sabe? Terrível. Exatamente. De desanimar, gente. É, sabe? Verdade. Não, agora a gente tem que sair mais cedo de casa, né? É verdade. Doutora, a gente estava falando agora com relação ao mês de março, mês da mulher. É lógico que a gente não tem que ter esse tipo de discussão somente, né, nessa época do ano, né? Mas uma discussão contínua. É, a senhora participou no início da semana. Aliás, no final de semana, né? Na sexta-feira, sobre um debate, de um debate sobre violência contra a mulher na Câmara. Isso, né? Exatamente. Teve uma audiência pública, né, proposta pela vereadora Nice, né? E como nós fomos colegas da Faculdade de Direito, né, eu fiz a minha monografia, né, a respeito desse tema, né? Porque nós começamos a faculdade em 2005 e a Lei Maria da Penha foi aprovada em 2006. Exatamente. Então, né, a gente estava já, né, cursando. E aí eu resolvi fazer minha monografia sobre esse tema. E aí, né, ela falou, Sônia, você não quer vir aqui, né, falar sobre a Lei Maria da Penha? Eu falei, não, vou sim, sem problema. E fui lá, graças a Deus, foi. É, eu sei que foi bem, que a sua palestra, a sua participação, né, ela prestou muita atenção, ela foi bem assim, causou bastante repercussão, inclusive até a sessão ela foi aberta com um minuto de silêncio em função da estudante, e agora já identificaram o assassino, né, um crime brutal, né? Nossa, em que, muito... não principalmente pelo fato de um homicídio contra uma mulher, mas principalmente pela brutalidade com que aconteceu. Essas coisas chocam, né, e também, né, mais ainda pelo fato, né, de ser exatamente, né, praticamente às vésperas do que a gente se comemora o Dia Internacional da Mulher, né? Aquilo que você falou, esse é um assunto que não tem que ser discutido só nesse mês, entendeu? Só que quando se estipula essas datas, é exatamente para, nessas épocas, a gente se conscientizar mesmo. Porque se você, não vamos ter uma data específica, vamos falar disso o ano inteiro, você sabe que isso vai se perdendo no tempo. É vai verdade. Aparecendo um assunto mais importante, uma coisa mais chocante, vai se perdendo. Então, eu acho que esses assuntos, sabe, a audiência pública, você me convidar para vir aqui, é válido, sabe, que a gente precisa fazer esse serviço de conscientização com a população. Eu vi um comentário outro dia, doutora, de um profissional também, colega jornalista, falando exatamente isso, que não se concorda com isso de comemorar o Dia da Mulher, porque quando se cria uma data em comemoração é porque é sempre referente a minorias, como é o caso da consciência negra, o caso das mulheres, mas eu acho que ainda assim não é uma forma de comemorar, mas pelo menos de conscientizar isso, né, toda porque, a população. Até porque o dia 8 de março não tem nem que se comemorar, né? O dia 8 de março foi para se lembrar das várias mortes que, né, que não foi, né, já foi criada a partir de uma tragédia, isso, né, de uma situação bem ruim. Então, não, né, é nada para se comemorar, na verdade, no dia 8 de março, né? Até lá na Câmara, um senhor lá, agora não me lembro, né, falou que não, que na verdade a gente, né, nós mulheres é que deveríamos dar uma rosa para os homens que nos tratam bem, e não eles darem para nós. E eu acho que isso aí, sabe, bem válido. Como se, né, fosse obrigação, né? Sim, do não, homem. Mas é. Porque a gente recebeu um buquê de flores, claro, todo mundo gosta, né? Claro, mas nessa claro. Data, né? Mas por causa desta data, não, né? Não, pode ser em qualquer outra, sabe? Eu acho que. É verdade, é verdade. Válido. Como é que a senhora vê hoje, doutora, essa questão da violência contra a mulher, né? A senhora que iniciou o seu debate, a sua participação lá, falando sobre violência, sobre. Já que a senhora foi vítima também, né? De violência. Como é que é isso, doutora? Então, eu, como falei lá, né, eu fui casada por 20 anos, né? E sofri violência doméstica, né? Não que o meu casamento tenha sido ruim esses 20 anos, não. Claro. Teve momentos espetaculares, né? Só que, e são vários tipos de violência. Eu, por exemplo, logo depois que eu casei, com 4 meses, a primeira violência. Na época, meu marido me obrigou a sair do trabalho que eu tinha. Eu trabalhava na Itamon, na obra, né? E ele me obrigou a sair por causa de ciúmes. Então, isso é uma violência. Porque quando se fala em violência, a gente sempre. A primeira coisa que vem à cabeça é violência física. Violência física. E não. A violência física, ela é o último degrau que se chega de todas as violências. Violência psicológica, violência verbal, violência patrimonial, quando o marido fica controlando a verba da mulher. Então, tudo isso é forma de violência. Só que a nossa sociedade tão machista, se o marido grita com a mulher, se a xinga, todo mundo leva numa boa, entendeu? E aí só vai reclamar quando apanha, quando acontece uma tragédia. Então, não é isso. Até por isso que eu dei o meu depoimento lá, né? Porque todo mundo foi lá, muitas pessoas falaram, mas todo mundo só falando o básico, sabe? Eu achei que eu deveria falar, sabe? Porque acontece. E não é só na classe baixa, na favela, que tem violência. Não. Na classe média tem, na classe alta tem, entendeu? E isso acontece em todo lar. Coincidentemente, ontem, a notícia, bem no final da notícia, acompanhando um canal por assinatura e dando um depoimento de uma empresária, dona de uma rede de alimentos de fast food, assim, também muito bem sucedida, conhecidíssima no Brasil e agora estendendo os negócios para os Estados Unidos também, e falando justamente sobre isso, né, que independente da classe social, que a mulher também sofre, porque ela foi vítima, né, depois do casamento dela foi restaurado, ela separou, voltou com o mesmo marido, situações diferentes, mas falou justamente disso, dessa violência, né, que começou com a violência moral, com a violência verbal, culminou, porque isso fatalmente acaba culminando para a violência física também. Né? E justamente isso, era de uma classe alta, alta, né? O que acontece nessa classe média e alta é que geralmente é encoberto, entendeu? É encoberto. Então todo mundo acha assim, é só o pobre que tem coragem de ir lá, de fazer escândalo, de ir na televisão reclamar. E geralmente as pessoas de uma classe mais, né, mais favorecida têm vergonha. Eu nunca tive vergonha, até porque eu não tinha por que ter, né? Mas acontece, até a própria Maria da Penha, uma biofarmacêutica, né, uma carreira profissional maravilhosa, o esposo dela, professor universitário, você acha que vai, né, vai acabar em toda aquela situação que virou a vida dela? Doutora, a mulher fica, ela sente vergonha, se sente constrangida em fazer uma denúncia, porque muitas vezes acaba voltando, a situação acaba voltando-se contra ela. Sim. Ah, mas se você, te bateu algum motivo, alguma coisa, você fez para ele ter essa atitude. Isso intimida, pelo menos antes dessa, e antes de ter uma delegacia especializada, que é o que nós, né, sentimos falta aqui na cidade, era o que a mulher sente, sim, né? Né? Então, eu falo, às vezes, né, o pessoal, né, eu até brinquei lá no dia, né, porque eu tenho 1,80 m de altura. Sim, aliás, a presença, até para você que está nos acompanhando agora, a presença da doutora Sônia impressiona. Ela chegou no estúdio assim, encheu todo o local, porque realmente é uma grande mulher, uma mulher muito grande, 1,80 m e com saltão ainda. Com salto, né? Com salto, adoro usar o salto. Então, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, Sônia, mas você com todo esse tamanho ainda vai apanhar. Mas tamanho não é documento e mulher não adianta. Mulher nunca vai poder medir força com homem. Nunca vai poder. E eu sempre tive muito medo, né? Eu, né? Não vergonha, que eu disse que eu não tinha, mas eu tinha medo, sabe? Do que pudesse vir a acontecer. Então, o meu pensamento, sabe, era assim, tê-lo do meu lado para eu poder controlá-lo. Né? Como eu já disse antes, meu casamento não foram só de coisas ruins, né? Tenho dois filhos maravilhosos com ele, ele foi o primeiro amor da minha vida, sabe? Então, até hoje, tenho um sentimento, sabe, bom, porque eu não procuro não guardar a mágoa, sabe? Mas isso é um fato que aconteceu na minha vida. Não tem por que eu esconder, entendeu? E uma situação que não tem, que não vai voltar atrás e que não vai apagar também, não, né? Independente. Não apaga, entendeu? Aconteceu, sabe? Não tenho mágoa nenhuma dele, sabe? Em relação a isso, mas aconteceu, então eu não tenho por que também não falar sobre isso. Então, falo sem problema nenhum. Para mim, não é vergonhoso, sabe? Falar disso, mas muitas pessoas acham, ah, mas você fica expondo a vida. Todo mundo expõe a vida, todo mundo passa por problema. Ninguém vive só no mar de rosas, né? E isso não vai desmerecer o trabalho que a senhora realiza jamais, hoje, e também jamais. Não vai diminuí-la, né, perante toda essa situação. Foi citado bastante, foi falado bastante nesse debate, nessa audiência pública lá, sobre a necessidade de se criar uma secretaria especializada da mulher. Né? Exatamente. Em que pé está isso, doutora? Então, hoje em Foz do Iguaçu tem várias, né, várias entidades assim que cuidam, mas né, são todas, nenhuma delas tem um ligamento com a outra, entendeu? Então, assim, tem a Delegacia da Mulher, tem o CRAS, tem o Conselho Municipal, só que todo mundo acha que todas essas vertentes aí, elas tinham que ser interligadas. Porque não adianta eu fazer uma coisa, você fazer a mesma coisa aí do teu lado e a gente não ter uma comunicação. Que resultado vai ter isso? Nenhum, entendeu? A gente trabalhar independentemente. Eu sempre acho que a união de forças, entendeu, vai dar um resultado muito melhor para quem está trabalhando e para quem precisa do trabalho. Então, o que a gente precisa em Foz, realmente, é a criação de uma secretaria especializada, né? E porque a violência aqui em Foz contra a mulher, ela tá bem, sabe, bem forte. Agora, esse mês, já tivemos 3 mortes violentas, né? De mulheres assassinadas aí. De ex-marido. Nós temos o caso da estudante lá da Martina. Isso, é uma outra... Duas Patrícias, em circunstâncias de ex-marido, uhum. né? Simplesmente porque não aceitavam a separação Sim. e tal. Foram simplesmente, acho uhum. que a situação resolve, né? Tirando a vida. É. Então, tem que ser, os trabalhos têm que ser interligados, porque todos eles têm o mesmo objetivo. Então, não adianta ficar cada um trabalhando por si, entendeu? E que aí a gente não vai conseguir um resultado bom, satisfatório para quem precisa, no caso, né? Do que nós estamos falando aqui hoje, né? Das mulheres vítimas de violência. Esse tipo de mobilização, você acha que realmente pressiona as autoridades aqui do município para que se crie mesmo, e pra, além de criar essa secretaria especializada da mulher, também para que se dê um melhor atendimento ao CRAS? Nós sabemos que eles trabalham dentro das suas condições, uhum, já conversamos com a secretária Cláudia Pereira aqui a respeito, né? São circunstâncias limitadas, mas ainda assim fazem um trabalho bacana, um trabalho de respaldo ali. Uhum. É, mas esse tipo de mobilização pressiona, mas eu acho que dá para sair do papel isso? Pressiona, só que nós precisamos pressionar mais. A própria vereadora Anice apresentou lá, teve rejeitado 3 projetos ligados, entendeu? Alguns projetos relacionados a estatísticas, né, da violência doméstica. Então, os vereadores simplesmente não aprovaram o projeto dela. Por quê? Porque ela, né, por ela ser oposição, sofre lá a retaliação, aquelas coisas todas, né? Coisa de política, né? Mas isso aí, eles estão indo pelo lado da política, eles não estão pensando na população. Então, os nossos vereadores lá, eles têm que pensar, entendeu, na população. E hoje o que a gente vê na Câmara de Vereadores, eles só pensam na política, eles estão pensando na parte política. Apesar de que eu não sou muito ligada à política em si, mas acompanho. Entendeu? E esses projetos que a vereadora apresentou são projetos importantes e que foram rejeitados, não foram aprovados. Então, assim, nós precisamos, essa audiência pública, nós contamos com 2 vereadores, o Vitor Assi e o Bobato, e um outro, eu sempre esqueço o nome dele, que mandou, entendeu, um representante. Os outros nem apareceram. Então, quer dizer, não dá a impressão é que não estão nem aí para o assunto, né? Hoje nós temos somente, né, uma representante, hoje uma vereadora, né, uma representante do sexo feminino lá, que é a vereadora Anice. Nós comentávamos outro dia aqui na programação da manhã justamente isso, que falta esse, de repente, até da mulher acreditar mais na força, uhum, que a mulher tem e votar em candidatas, em mulheres, né? Nós tivemos várias candidatas nas últimas eleições, algumas candidatas muito bem preparadas, e somente uma é que conseguiu eleger. Se eu parece que tivessem outras, né, se tivesse mais representatividade, Sim, essas certeza. Coisas relacionadas às mulheres poderiam ser aprovadas mais facilmente. Ah, com certeza, isso sem dúvida nenhuma. Infelizmente, isso nós discutimos na sexta-feira lá também, ou no sábado, não sei, que eu também participei do programa da vereadora Anice no sábado, não me lembro onde foi que a gente... Porque, muitas vezes, o que acontece? O próprio marido, a mulher não se envolve muito com política, na hora de votar, ela, marido, onde, em quem você vai votar? Entendeu? O marido, não, então vota nessa aqui. Acaba... votando no que o marido... Então, quer dizer, nós mulheres precisamos ter a nossa própria opinião, os nossos desejos, entendeu? Falar, não, eu acho que é fulana que vai ser, entendeu? Que vai me representar bem e votar, não ir pela cabeça dos outros, sabe? Do marido, ou seja lá de quem for. A gente vê hoje, nós temos aí uma ampla rede de informações, uhum, né? Temos acesso a todas as informações, quer seja pela internet, através da imprensa escrita, Sim. de rádio, televisão, as informações estão por tudo. Então, falta ainda, embora que já a mulher está conquistando espaço, mas a mulher, ela tem que cair em si, ela tem que realmente pensar, ter essa consciência de que ela tem que buscar isso, se inteirar para andar em igualdade ali mesmo, né? Seja para escolher um candidato, não ir atrás da opinião do marido, nada impede que eles também entrem no consenso, claro. E tenham um só candidato, mas ela é com coisa que não, eu quero essa candidata, eu acho que uma mulher vai lutar melhor pelos meus direitos, né? E tentar, através disso, né, conseguir ali colocar mais representantes, para daí poder, né, numa situação como essa de uma audiência pública, ter várias representantes que possam fazer alguma coisa, né? Sim, nós mulheres brigamos tanto pela chamada, né, igualdade, só que eu acho que hoje em dia, com raras exceções, a mulher se acomodou um pouco. E realmente, é o que você falou, nós temos hoje acesso, você tem celular, entendeu? Você acompanha tudo, não pode falar, ah, mas eu sou mal informada, não existe isso. Entendeu? Se nós queremos realmente alguma mudança para nós, não só para nós, para os nossos filhos, para as nossas filhas, nós temos que correr atrás disso. Independente, como a senhora falou, independente de classe social. Sim. Eu posso ser de uma classe mais humilde, mas é qualquer mulher, ela mulher não precisa trabalhar fora para ter acesso à informação. Não, ela pode ser dona de casa, ela pode cuidar dos filhos, né, e se satisfazer com ser dona de casa, mas nada impede que ela seja uma pessoa bem informada e que brigue pelos seus direitos. E tem opinião própria, né? Claro, claro. De não estar no mercado de trabalho, não que, né, trabalhar em casa não seja, que a gente trabalha, claro, mais, né, do em casa do que, né, muitas vezes fora, mas esse fato não tem que anular, entendeu, a personalidade, os objetivos da mulher, jamais, pelo contrário, eu acho que a mulher que fica até dentro de casa, aí sim é que ela tem que correr atrás, se manter informada, ler muito, por quê? Porque o marido está no mundo aqui fora. E a gente que fica só dentro de casa, realmente acaba a gente ficando meio restringido, né? Então, tem que se correr atrás. É, eu acho que a mulher, ela pode, assim, ela pode falar sobre política, uhum, falar sobre futebol, do mesmo jeito que o homem pode falar de culinária, que o homem pode falar de novela. Sem perder a masculinidade, claro, né? Exatamente, do mesmo jeito que a mulher pode falar de futebol sem perder, uhum, a feminilidade. Então, eu acho que, assim, que vai muito também das mulheres buscarem terem isso para elas, né? Não ficarem esperando, nós estamos esperando leis, esperando que as autoridades façam. A pessoa tem que correr atrás, né? A mudança começa com pequenas ações. A gente não pode esperar que vai sair uma lei e vai resolver o problema do Brasil. Não. Somos nós, entendeu? Cada um fazendo a sua parte, tendo uma ideia diferente. É aí que nós começamos a mudança. A gente não se muda do todo. A gente começa aos poucos. É da base. É um pouquinho, entendeu? Hoje eu planto uma sementinha, amanhã você vai lá e planta outra. E assim vai. E aquilo ali vai crescendo. Brasil é muito grande, é um país, assim, né, de proporções continentais, então não tem que ficar esperando uma coisa. Lá na audiência pública, eu até acho que foi a Olga que falou, que, mas a Lei Maria da Penha não teve um resultado, assim, né, de diminuição, né, no, na violência. Diminuiu 0, alguma coisa. Mas, claro que com a promulgação da lei, esperava-se que diminuísse. Só que antes, o agressor, ele não tinha pena nenhuma. Ele agredia e ficava por isso mesmo. A partir da lei, não, o cara agride, mas ele vai pagar, entendeu? Ele tem uma penalidade. Então, pode não ter diminuído a violência, só que hoje ele paga. Hoje ele responde criminalmente. E respaldada nessa lei, a mulher ela se sente mais confiante em passar por uma situação assim. Não, eu tenho uma lei que me protege, né? E o homem pensa duas, não, peraí, hoje se eu cometer um tipo de violência física contra qualquer, não contra a minha mulher, mas é contra qualquer mulher, qualquer, né, ser mais frágil, eu vou ser penalizado. Sim, eu sei que a polícia, claro, vem aqui na minha casa, vai buscar, vai levar preso e vai responder o processo, não tem... E a partir da lei, né, daí foram criadas várias, né, entidades para, né, para dar assistência para a mulher, tirar o marido de casa, entendeu? Então, tudo isso aí são benefícios que a mulher teve a partir da edição da lei, né? Então, eu acho que a lei é válida, né? É válida, trouxe um grande avanço para nós, mulheres, mas precisa ser melhorada em muita coisa ainda. E lá na audiência, eu recomendei para as mulheres, que, se eu não me engano, não tinha 10 homens lá na audiência. Tava lotado, mas... Espero que era só para mulher, não era, é aberto. Não, é para, né, para a sociedade toda, né? Claro. Exatamente. Então, não tinha, assim, 10 homens lá, mas também os que estavam lá, perfeito, né? Então, eu falei para elas, gente, pega a lei, vamos ler a lei, entendeu? Falei, porque é aquilo que nós comentamos no começo, todo mundo acha que a violência é só a violência física. Não, gente, tem muitos outros tipos de violência que a gente sofre e que se você vai deixando, a tendência é piorar, nunca melhorar. Então, se a mulher vai abrindo mão, hoje ele me xinga, hoje ele ofende minha família, hoje isso, hoje aquilo, a coisa só tende a aumentar o grau da violência. E aí, realmente desencadear, sabe, na violência física, se não em coisa pior. O que, que a mulher tem que fazer? Qual é o papel da mulher exatamente, doutora? Cobrar o que é direito dela. E o que, que é o principal direito que eu acho assim, que eu sempre falo isso da minha vida toda. É respeito. Mulher precisa cobrar respeito, entendeu? Em qualquer situação. Principalmente na relação homem-mulher. Eu sempre falo que numa relação, mais importante até do que o amor, é o respeito. Porque se você não tiver respeito, o amor não vai sobreviver. Então, a gente tem que ter respeito, entendeu? Principalmente com a gente. Falar, não, eu quero isso, eu não vou, sabe, não vou admitir que eu seja humilhada, que humilhe meus filhos. Então, vamos respeitar a mulherada. A gente tem que cobrar isso, cobrar respeito dos parceiros, dos companheiros, entendeu? E, acima de tudo, respeitar a nós mesmas. Se a gente não se ama, se a gente não se respeita, como que a gente vai cobrar isso do outro? Não tem como. É, e se a mulher, ela está ali junto, ela trabalha, ela ajuda a sustentar a casa. Muitas que não precisam sustentar, mas trabalham porque gostam de trabalhar também. Da mesma forma que nós somos aquelas que gostam de ficar em casa e cuidar da casa, sem merecer nem nada, porque é um trabalho bem cansativo também. Cansa tanto quanto trabalhar fora, você cuidar de casa e cuidar de filho. Então, eu queria que a senhora te deixe um recado então, para as mulheres, justamente nisso, né? Que nesse mês, que essas reivindicações, que essas manifestações, essas audiências públicas não limitem-se só à Semana da Mulher, ao mês que é voltado à mulher, né? E para que a gente não precise, né, ter esse mês, agora esse mês da mulher, agora essa semana, vamos falar. Não, é o tempo todo, né? O tempo todo. Não, tem que se falar o tempo todo. Então, sabe, eu como vítima de violência doméstica, né? Que eu digo assim, sabe, chegou uma hora que eu falei, não quero mais. Porque como eu falei lá no dia também, sabe, eu não era só vítima, eu era agressora também. Porque o que eu apanhava do meu ex-marido, eu acabava descontando os meus filhos. E batia demais nos meus filhos. Até o dia em que eu olhei, sabe? Mesmo essa história que eu contei lá, né? Ele estava me batendo e eu olhei no espelho e me vi no espelho. Então, foi a primeira vez, entendeu? E eu vi no espelho o mesmo olhar de medo, de pavor, que eu vi no olho dos meus filhos. A partir daquele momento, sabe? Eu falei, não. Aí, né, depois de toda essa situação assim, sabe, eu chamei meus filhos, né, e falei para eles, a partir de hoje, nessa casa, ninguém mais apanha. Porque mais do que marcas físicas que ficam, doutora, são as marcas... As marcas, sabe, né? Psicológicas, as marcas emocionais. Né? Essas não, sabe, que nem eu falei para vocês, são coisas que a gente dificilmente não esquece, saem, sabe? Né? A cicatriz no corpo acaba desaparecendo, agora sabe, o na rosto, alma... Coisas, sim. Mas não... Então, sabe, essa sensação... Do meu olhar, sabe, de terror, de temor, era o mesmo olhar que eu via nos meus filhos. Sabe, então, sabe, é triste falar disso, sabe, é ruim, me machuca, mas... Não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas foi bom porque eu parei de bater nos meus filhos, sabe, é aquela velha, aquilo que nós falamos antes, né, a força, né, você sempre desconta no mais fraco. Então, ele descontava em mim e eu, por consequência, descontava nos meus filhos. Entendeu? Porque eu não podia, né, comparar força com ele. E aí faziam várias pessoas infelizes. Sim, claro, com certeza. Meus filhos, para você ter uma ideia, meus filhos uma vez chegaram a pedir para ele, para me internar, entendeu? De tão agressiva que eu era em casa. Falei, pai, a minha mãe tá louca, entendeu? Ela bate demais na gente, não sei o quê. Sabe? Pediram para me internar. Então, sabe, são coisas assim que na situação ali você não vê, mas a hora que você para, entendeu? Você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu não posso, né? Então, o meu conselho hoje para as mulheres é não se rebaixem, se respeitem, entendeu? Se respeitem. Então, cobre seus direitos, peguem a lei, leiam a lei, sabe? A lei não é extensa, é uma lei bem, bem tranquila, calma para ler. Leiam e não aceitem abusos. Se você aceitar o abuso uma vez, você está abrindo, sabe, caminho para ser abusada outras vezes. E depois que for, sabe, uma vez, pode esquecer que você nunca mais vai conseguir, sabe? Não, consegue, mas vai sofrer. Então, para evitar sofrimento, não aceite o primeiro abuso. Comecei aqui então com a doutora Sônia Januário, ela que é advogada e aí também é participando dessa luta, né, para melhorias da situação das mulheres aqui em Foz do Iguaçu, para que se crie uma secretaria especializada para a mulher também e lutando contra a violência doméstica, dando o seu próprio exemplo. Obrigada, um belo exemplo. Obrigada, doutora Obrigada, Sônia. Cris. Imagina, quando precisar, estamos aí para colaborar aí para uma sociedade mais justa e igualitária. Tá certo, obrigado pela sua participação, obrigado por ter atendido o nosso convite, doutora Imagina. Sônia. Agora, 3 horas e 29 minutos, fazendo um rápido intervalo comercial.